Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gaski. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 1º de setembro de 2014. Destaques de hoje. Marina Silva recua e muda programa de governo sobre casamento gay. Movimento dos Sem Terra ocupa fazenda do senador Eunício Oliveira, do PMDB. Dilma critica propostas de criação de emprego de Marina Silva. Candidato ao governo do Ceará se assume gay em propaganda eleitoral. Novo presidente do STJ pretende mudar normas de uso de passagens aéreas. Eleitores de localidades pobres demonstram desconfiança nos políticos. Explosão de edifício na periferia de Paris deixa 4 mortos e 12 feridos. Israel derruba drone procedente da Síria sobre as colinas de Golã. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Áreas de instabilidade se organizam como frente fria e avançam pelo Sudeste. O sol aparece com muitas nuvens e chove a qualquer hora em São Paulo e no sul do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sol forte e chuva a partir da tarde no norte do Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e no centro de Minas. Região Norte. Sol entre nuvens e chuva a qualquer hora do dia, no noroeste do Pará, no norte do Amazonas e em Roraima. Sol e calor, sem previsão de chuva no Tocantins e no sudeste do Pará. Sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas da região. Região Nordeste. O sol brilha forte em toda a região. Há previsão de chuva passageira, principalmente pela manhã, no litoral, zona da Mata e Agreste, entre a Bahia e a Paraíba. Não há previsão de chuva para as demais áreas da região. Região Sul. Áreas de instabilidade se organizam como frente fria, mas o céu ainda fica com muitas nuvens. O sol aparece pouco e chove a qualquer hora no Paraná. No oeste de Santa Catarina, o sol aparece com força e chove a partir da tarde. Sol e sem chuva nas demais áreas. Região Centro-Oeste. Áreas de instabilidade espalham muitas nuvens sobre Mato Grosso do Sul. O sol aparece pouco e chove a qualquer hora. Em Mato Grosso e no sul de Goiás, sol e chuva a partir da tarde. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte e não chove. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácidos graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de argan, saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Em primeira instância, Pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, às quartas-feiras, às 10 da noite, no Canal 1. Opa, mais um final de semana já chegou e agora tem forró da melhor. Muito forró pra galera, hein, Zé? O programa hoje vai estar uma belezura e eu vou estar dando chicotada pra todo lado hoje. Então, Zé, já que você tá animado assim, ó, dá uma chicotada nesse frio. Vai lá, Zé, chicotada no frio, Zé. Agora chicotada da tristeza, Zé. Chicotada na solidão. Toma! Muito bem, Zé, o programa tá apenas começando. 2 horas de muito forró e muita alegria aqui no seu rádio. Vale a pena você dá um gás aí no seu volume. Forró da Melhor, aos domingos, às 4 da tarde, com Hermes Dias, no Canal 1. Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Saiba o que aconteceu na última semana em Portugal. Carlos Bonaparte deixa-o a par das principais notícias do país em apenas 15 minutos. Saiba tudo sobre política, economia, ciência ou artes em Portugal Informativo. Segundas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O concurso da Mega Sena deste sábado acumulou. Segundo a Caixa Econômica Federal, não houve vencedor. As dezenas sorteadas foram 04, 29, 44, 47, 48 e 60. 04, 29, 44, 47, 48 e 60. O próximo prêmio deve dar 46 milhões de reais. Airbus A330 da companhia portuguesa TAP, com 262 passageiros, que saiu do Recife na noite deste sábado, com destino a Lisboa, precisou fazer um pouso de precaução na Ilha do Sal, em Cabo Verde. A descida ocorreu por volta das 3 horas da madrugada, horário de Brasília. A chegada estava prevista para este domingo em Lisboa. De acordo com o site do jornal Correio da Manhã de Portugal, ao receber aviso de sinal de fumaça, o comandante do voo decidiu pousar no aeroporto mais próximo. A aterrissagem foi tranquila e todos os passageiros foram encaminhados para hotéis da Ilha do Sal. Técnicos da TAP foram enviados ao local para averiguar a situação. A companhia lamentou o ocorrido e informou que vai trabalhar para que a ida a Lisboa seja realizada o mais breve possível. Na sexta-feira, um outro avião da TAP, que fazia o voo Lisboa-Luanda, precisou regressar ao aeroporto da Portela, na capital portuguesa. Depois de 1 hora de voo, foram detectados problemas no sistema hidráulico da aeronave. O comandante decidiu voltar e os 270 passageiros tiveram de aguardar mais de 4 horas até pegarem outro voo para Luanda, capital de Angola. O site da campanha da candidata Marina Silva sofreu 2 ataques virtuais, informou a assessoria da presidenciável através de nota oficial. O primeiro ocorreu no sábado entre 21 e 22 horas. e o segundo na tarde deste domingo, quando o site ficou fora do ar por cerca de 20 minutos. A equipe técnica da campanha reforçou os sistemas de segurança do site, mas alerta que novas instabilidades podem ocorrer. A assessoria também informou que medidas judiciais estão sendo providenciadas para apurar quem organizou o ataque. Candidato ao governo do Ceará pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Ailton Lopes, assumiu que é homossexual durante o programa eleitoral desta sexta-feira. No vídeo, que dura cerca de 1 minuto e 44 segundos, o político fala sobre a importância do respeito à diversidade sexual. Eu sou gay e sei como foi difícil me aceitar, me assumir. Enfrentei o medo da rejeição, a desconfiança se eu era normal, o medo de ser alvo de piadas. Há quem esteja chocado com um beijo ou com qualquer troca de afeto entre pessoas do mesmo sexo. É impressionante como o amor tem causado mais choque do que a guerra, do que a violência e a desigualdade, diz o candidato no vídeo. O político disse que a sociedade brasileira é homofóbica, racista e machista. Amar é ser feliz. É um direito de todos, declarou. Uma das principais propostas do candidato é defender o direito dos homossexuais. Há pouco mais de um mês para o primeiro turno das eleições, a expectativa de líderes de partidos no Senado, ouvidos pela Agência Brasil, é que o esforço concentrado, marcado para esta semana, não renda grandes resultados. Eu acho que vamos ter dificuldade de obter quórum, apesar do fato de que haverá o funcionamento da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito Mista da Petrobras. Temos alguns pontos relevantes para serem debatidos. Porém, essa proximidade da eleição e a intensificação da campanha eleitoral conspiram para que ocorra alguma dificuldade, destacou o líder do PT no Senado, Humberto Costa, de Pernambuco. A pauta ainda será definida em reunião com os líderes. O presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, mostrou-se confiante e sinalizou que, conforme o empenho dos parlamentares, apenas um dia de trabalho será necessário. Estamos otimistas. Já selecionamos as matérias que são importantes, fundamentais. Se nós avançarmos como queremos, no dia 2 já resolveremos os problemas, disse ele. Renan disse ainda que uma das matérias que poderia ser votada é a proposta de emenda à Constituição, PEC 63-2013, que restabelece o adicional do tempo de serviço na remuneração das carreiras de magistratura e do Ministério Público. Antes de ser extinto, o benefício era garantido a todos os servidores públicos federais. Hoje, o que acontece na prática é muito ruim. Você assume como juiz em uma comarca e acaba ganhando o mesmo que um ministro do Supremo Tribunal Federal. É preciso criar uma diferenciação, defendeu Renan. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voit Schumas. Meus caros ouvintes e leitores, para quem conhece política e principalmente política eleitoral, sabe muito o quanto pesquisa é relativo. Uma bobagem para alguns, para outros nem tanto. Mas mesmo com divergências, não há quem não dê uma espiada. Se alguém, no entanto, que dá muita importância e por isso está mais preocupado que os demais, é o PT, e sua candidata e seu guru. Dentre eles, muitos por razões diversas. A maioria, no entanto, receia perder a boquinha de centenas, milhares de cargos. Daí não só petistas nutrirem esta preocupação, sinalizada pelas pesquisas de que Dilma já tem evidência de que pode sim perder as eleições. Aliados mais fisiológicos também sofrem, afinal não vai ser fácil ficar em cargos sem trabalhar, que é o caso da maioria. Ou vocês acham que são necessários 39 ministérios? E que há trabalho sério desenvolvido por todos? Se fosse assim, O Brasil não teria os problemas que tem num setor pesqueiro inexistente, direitos humanos para criminosos e corruptos, infraestrutura quase inexistentes, estradas e portos num verdadeiro caos, sem contar o que se vê, ou não, na saúde, educação e segurança. Mata-se mais no país que a guerra do Iraque, Síria ou o antigo Vietnã. Morrem muitos por falta de assistência médica e nas filas de hospitais. E é vergonhosa a existência de milhões de analfabetos e analfabetos funcionais. Em razão disso e de outros fatores, como a inapetência da presidente em fazer executar uma nova política, ou libertar-se das amarras do fisiologismo aliado e da gana petista por cargos e poder. Aí surge Marina, com propostas que só convencem aqueles que sentem desejo de mudança. Não importando com quem, e muito menos em saber como ela vai executar o que anuncia. Unir e arrebanhar os bons até de outros partidos e fazer o novo com material velho, convenhamos, é algo quase mágico. A polarização agora se inverteu. É Dilma contra Marina, mas as chances deste quadro mudar são muito possíveis em se analisando as vertentes menos possíveis de alguém deixar a aliança feita com Aécio do que as que foram feitas por Dilma e o PT, e as que não chegaram a ser concluídas por Eduardo Campos, e que tem hoje problemas para serem mantidas com Marina. Mas há, sem dúvida, um certo pavor na base governista. Ainda mais que, dos 10 estados onde concorre com candidato próprio, o PT só tem um em que ainda está em primeiro. Nos demais, vai de terceiro para baixo. Tudo assombra o PT, menos a possibilidade já anunciada para os seus líderes de fazerem o diabo para reverter esse quadro. Vadre retro! De Brasília, José Wojtchumas. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até a década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Olá, eu sou a Débora. Eu sou a Marta. E eu sou a Diana. Estamos aqui na Antena Web para lhe trazer os melhores sons da sétima arte. Sétimo som. Às quartas-feiras, uma abordagem a um filme ou um evento cinematográfico. Sétimo Som, com Débora Cambé, Diana Guerra e Marta Jales, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Israel derrubou neste domingo um drone procedente da Síria sobre as estratégicas colinas de Galã ocupadas, palco na parte síria de combates entre o exército e os rebeldes. A aviação israelense conseguiu interceptar um veículo aéreo não tripulado que havia entrado no espaço aéreo israelense sobre a fronteira com a Síria, disse o exército em um comunicado sem informar quem operava a aeronave. O drone foi derrubado por um míssil terra-ar Patriot, perto da cidade síria de Kineitran, centro de Golan, segundo o porta-voz do exército, do coronel Peter Lerner. Dissemos em muitas ocasiões que responderemos a qualquer violação da soberania israelense e que seguiremos fazendo tudo o que for necessário para preservar a segurança dos cidadãos do Estado de Israel, acrescentou Lerner no comunicado. Israel ocupa desde 1967 1.200 quilômetros das colinas de Golan, uma decisão que não foi reconhecida pela comunidade internacional. Cerca de 510 quilômetros quadrados permanece sob controle sírio. A Alemanha ajudará os curdos em sua luta contra os jihadistas do Estado Islâmico no Iraque com uma primeira remessa de armas que consiste em 30 mísseis anti-ataque e milhares de fuzis, anunciou neste domingo o governo alemão. A situação no Iraque é crítica. A comunidade internacional deve apoiar aqueles que são perseguidos, declarou a ministra da Defesa, Ursula von der Leyen, após uma reunião de ministros com a chanceler Angela Merkel. O valor das armas procedentes dos depósitos do exército alemão é de US$ 92 milhões, segundo o site do Ministério da Defesa. De acordo com Ursula, as primeiras remessas permitirão equipar 4 mil soldados até o fim de setembro. O governo alemão também oferecerá um curso de manutenção das armas, que acontecerá nos dois países. Estados Unidos, Itália, França e Grã-Bretanha também se comprometeram a enviar armas às forças curdas. Merkel explicará a decisão tomada no último dia 20 aos deputados que convocaram uma sessão extraordinária no parlamento para esta segunda-feira. Após a guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas, centenas de palestinos da faixa de Gaza, como Ahmed Ayad, têm agora que aprender a viver sem um dos membros, numa região em que o sistema de saúde também enfrenta as sequelas do conflito. Na sala de espera do único centro protético de Gaza, Ahmed Ayad, de 23 anos, lembra daquele 20 de julho, quando estilhaços de um obus deceparam seu braço, atingiram seu peito e mataram 4 pessoas próximas, entre elas 2 sobrinhos. Ayad morava em um bairro localizado na fronteira com Israel, um dos mais bombardeados. Fui atingido na mão, na perna e no peito. Havia membros espalhados por toda a parte, gente que perdeu os braços ou pernas, lembra? Na Cisjordânia, para onde foi levado com outros feridos após a aprovação de Israel, seu braço foi amputado. Ao contrário dos feridos internados na Jordânia, Egito ou Turquia, o jovem voltou para casa 14 dias depois. Segundo as Nações Unidas, 1.000 dos mais de 10 mil feridos na guerra terão uma incapacidade permanente. É isso, vamos morrer. Embora o Centro Protético de Gaza disponha das próteses necessárias, as contas estão no vermelho e não está claro se os 25 funcionários poderão continuar trabalhando, indicou o diretor Hazen Shalva. Os empregados não recebem há 3 meses, apesar de termos decidido que continuaríamos atendendo pelo máximo de tempo possível, embora os salários não estejam sendo pagos, assinalou. A faixa de Gaza sofre pressão econômica por causa do bloqueio imposto há anos por Israel. As organizações humanitárias intensificaram a ajuda aos feridos após o cessar-fogo, declarado na última terça-feira. Presidente da Comissão de Assuntos Exteriores do Senado, o democrata Robert Menendez, opiniou neste domingo que Estados Unidos e OTAN deveriam fornecer armamento à Ucrânia para combater a invasão russa, uma opção que, segundo ele, pode estar sendo considerada na Casa Branca. Não é mais uma questão de rebeldes separatistas que combatem no leste da Ucrânia, mas uma invasão russa direta, com milhares de soldados, mísseis e tanques, declarou a CNN a partir de Kiev. Acredito que esta opção, fornecer armas aos ucranianos, pode estar sendo contemplada no presente pela administração de Obama, disse. Os países membros da Aliança Atlântica se reunirão nos dias 4 e 5 de setembro em Gales, Reino Unido. A OTAN estima que cerca de 1.000 soldados russos combatem na Ucrânia, junto a separatistas russos, e que outros 20 mil efetivos da Rússia estão atualmente mobilizados na fronteira. O presidente colombiano Juan Manuel Santos sugeriu neste domingo que os sintomas apresentados por mais de 200 meninas num povoado do norte do país poderiam ser fruto de sugestão coletiva e não a vacina contra o HPV, como acusam seus familiares. Todas as meninas afetadas no povoado de Carmen de Bolívar, que são 243 exatamente, foram avaliadas de forma exaustiva e não foi encontrada qualquer evidência de conexão entre os sintomas dessas meninas e a vacina do vírus papiloma humano, HPV, disse Santos. O que está acontecendo? Todos nós nos perguntamos isso. Há várias hipóteses. É possível que estejamos diante de um fenômeno de sugestão coletiva. Fenômenos similares já ocorreram na Espanha, na Austrália e em Taiwan, em meio a campanhas massivas de vacinação de adolescentes, explicou o presidente. Nos últimos dias, 243 meninas apresentaram desmaios, fortes dores de cabeça, movimentos anormais e alteração de seus padrões respiratórios, que as autoridades sanitárias classificaram de sintomas estranhos e até o momento não associam a nenhuma doença específica. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo e estaremos de volta dentro de instantes. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. O lugar. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Nos dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Eleitores de localidades pobres demonstram desconfiança dos políticos. As regiões viram ponto de romaria em época de campanha e são esquecidas logo após o fim da disputa nas urnas. Onde asfalto, rede de esgoto, ônibus e segurança não chegam, sobram santinhos, faixas fincadas no chão, carros de som e visita de políticos. Às vésperas das eleições, bairros pobres se transformam em verdadeiros pontos de romaria de candidatos em busca de votos. O Sol Nascente, apontado como a maior favela do Brasil, localizada a 35 quilômetros do Palácio do Planalto, em Ceilândia, é exemplo. Lugar onde Marina Silva, do PSB, ainda ao lado de Eduardo Campos, deu a largada na campanha e que deve entrar na agenda de outros presidenciáveis. Por lá, também já passaram os três principais concorrentes ao governo do Distrito Federal, além de aspirantes a deputado e a senador. Entre os eleitores, um misto de desinteresse, desconfiança e até raiva. Gente que nunca apareceu por aqui. Agora, vem querer abraçar, botar criança no colo, tirar foto. Eu não acredito. Depois que eles ganham, nunca mais voltam. Reclama Thaís Stephanie Silva Souza. O sentimento da piauiense de 20 anos, que mora e trabalha vendendo verduras no Sol Nascente, repete-se em locais carentes, visitados em São Paulo, em Minas Gerais, em Goiás e em Pernambuco. Não importa a região, faixa etária e experiência com as urnas, o sentimento da população é o mesmo. Todos são vítimas do oportunismo eleitoral que só aproxima as políticas da pobreza em período de campanha. O novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, o ministro pernambucano Francisco Falcão, toma posse hoje e já deve anunciar uma grande mudança na instituição. Falcão vai baixar uma resolução determinando novas regras para viagens ao exterior custeadas pelo STJ. Somente terão autorização para embarcar para fora do país o presidente e o vice. No caso de nenhum dos dois estar disponível para viajar, o presidente deve indicar o ministro mais antigo na casa para substituí-lo. Segundo Falcão, o magistrado pode e deve viajar para outros países, mas com dinheiro próprio ou quando recebe convite cultural para fazer visitas e palestras no exterior com universidades custeando. Essa moda de sujeito se aproveitar dos cargos, e isso não era prática no judiciário. Viagem para o exterior somente justifica-se quando é presidente da República, do Congresso, e mesmo assim se viajava muito pouco em outras épocas. Essas viagens de hoje estão ficando praticamente semanais, estão virando um abuso, criticou Falcão. Um dia após lançar o programa de governo em que defendia a aprovação de projetos e emendas constitucionais que assegurassem o casamento civil entre homossexuais, a campanha da candidata do Partido Socialista Brasileiro, PSB, à presidente da República, Marina Silva, recuou. Agora, a nova redação não defende alterações na legislação. Ressalta apenas a garantia de direitos oriundo da união civil entre pessoas do mesmo sexo, o que já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Também foi suprimido o trecho em que o PSB fazia menção à aprovação da PLC 122/06, que torna crime a homofobia. Em nota publicada na manhã deste sábado, o PSB comunicou que o programa divulgado oficialmente não retrata com fidelidade os resultados do processo de discussão sobre o tema durante as etapas de formulação do plano de governo. O partido garante que, apesar da modificação, continua apoiando a causa. Convém ressaltar que, apesar desse contratempo indesejável, tanto no texto, com alguns equívocos, como no correto, permanece irretocável o compromisso irrestrito com a defesa dos direitos civis dos grupos LGBT e com a promoção de ações que eduquem a população para o convívio respeitoso com a diferença e a capacidade de reconhecer os direitos civis de todos. O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ameaçou fazer um discurso duro contra Marina Silva. Se Marina não se posicionar até segunda-feira, na terça será a mais dura e contundente fala que já dei até hoje sobre um candidato a presidente. Postou em sua conta pessoal nas redes sociais. Cerca de 3 mil famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocupam a Fazenda Santa Mônica, no interior de Goiás, desde a madrugada deste domingo. A propriedade pertence ao senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, atual candidato ao cargo de governador do Ceará. A Polícia Militar de Corumbá confirmou a invasão no local, mas não soube passar mais informações sobre o assunto. De acordo com informações do MST, a fazenda abrange mais de 20 mil hectares improdutivos, ocupando uma área que se estende pelos municípios de Alexânia, Abadiânia e Corumbá, localizada a 150 quilômetros de Brasília. A propriedade foi declarada pelo senador à Justiça Eleitoral. Eunício Oliveira, do PMDB, declarou um patrimônio de 99 milhões em bens, o maior dentre os 169 candidatos a governador nos 26 estados e no Distrito Federal. Em nota, a direção do MST em Goiás informou que a ocupação em Santa Mônica é a maior dos últimos 10 anos. Segundo a publicação, a ação tem como objetivo denunciar parlamentares que representam os interesses de grandes produtores rurais. O MST denuncia a escandalosa relação do senador Eunício com expulsão de dezenas de famílias camponesas da região, com o único intuito de promover a especulação fundiária em uma região onde o preço da terra tem se valorizado muito nos últimos anos. A assessoria do candidato informou que a ocupação foi recebida com surpresa, uma vez que a fazenda corresponde a uma área produtiva implantada no estado de Goiás há mais de 25 anos, localizada numa região sem conflitos agrários, explicou. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura. Márcia Ferreira. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasque. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.